1998, oceano identificação de chegada a mar e desse mantém o nível 050. Chegada a mar e desse mantém o 050. Contei, Salvador, muito boa tarde. Eu passo a Romeu Bravo CA, CA. Lima Juliette Alfa, reduz a velocidade para 200 mais. 209, Lima Juliette Alfa. Então, meu bravo, senhor Serra, prossiga. Eu vou de Serra, Índia, com Índia, para sobrevoo em Valença. Está com o 02 a bordo, acionado no 0132. Mantendo 500 pés. Gente, mantenha-se no escudo do controle, 500 pés, o ajuste no 018, bravo, senhor Serra. 10, 18, vai reportar, cruzando a Baía do Santos. Tema Juliette Alfa para sequenciamento, mantenha presente proa, proa 215, limite será o localizador. Mantenha presente proa, limite localizador, Lima Juliette Alfa. Pro 4462, reduz a velocidade para 200 nós, número 3. 2200 nós, azul 4462. Pro 2789, autorizado ILS, reporta no localizador. Autorizado, reportaremos no local azul. Pro 2789, em condições visuais, tem condições de voz direto Simbra? Afirmativo, senhora. Gente, direto Simbra, 2789, direção para 1700 pés. Sim, 1791, azul, grato. Boa tarde, azul 2791, livrou a sua escolha. Azul 2791, autorizado táxi para pátio 3 via táxi Alfa e Kilo. Posição prevista 4 Lima, atenção aos sinalizadores. Alfa e Kilo, pátio 3, posição prevista 4 Lima, azul 2791. Salvador, Oceano Air 6314, informação Serra, autorização Petrolim. Sim. Estamos com tráfego mil pés abaixo, a senhorita pode informar pra gente? Afirma, helicóptero mantendo 500 pés no setor, sem interferência na sua aproximação, uso de 789. Grato. Romeu Lima, Juliette Alfa, resta uma navegação, voe Duna. Direto Duna, Lima, Juliette Alfa. Pode descer para 2000? Afirma, desça para 2000 para ISO, autorizado ILS, reporta no lote. Descendo para 2000, autorizado ILS, reporta no localizador Lima, Juliette Alfa. Bono 966, centro Recife, 125, decimal 45, alterna em 12685. 5-5-2-5, obrigado. Estabilizou no ar com azul. Suficiente, torre 18.95. 18.95, bom serviço, obrigado pela agilidade. Ela é 6314, pronto cópia? Pronto para cópia, 6314. Chalé 6314, autorizado para Serra Bravo, Papa Lima, via UpZulu 20, nível de voo 340, saída Momo, Cogbo, Nenim. Após decolagem de curva à esquerda, transponder 5416, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Chalé 6314, autorizado via 340, Petrolina, via UpZulu 20, decolando 10 para o esquerda, Momo, Cogbo, Nenim. 5-4-1-6, transponder 1-2-0-8-0, controle de controle. Correto, acionar 6314, chame para pushback acionamento. 6314. Puxa acionamento, bono 097 no 8. Bono 097, autorizado pushback acionamento, chame para táxi. Vive puxa acionamento, chamará bono 097. 4462, desça para 3000 pés, o ajuste no 098. 6-1-0-9-8-4-4-6-2. Oscar Romeu, Romeu Eco Victor, prossiga. Vamos experimentar uma DNA para uma 930, informar se é possível a nova autorização. Para nós. 95. Afirmativo. Mike of Mike, aguarde um minuto para a cópia. Quatro meia dois, desse para dois mil, reporta no localizador. 2000 autorizado de LS, reporta no lote, azul 4462. Papa Romeu, Romeu Romeu Golf, temos a autorização prevista para 1800, confirme se realizou DLA. Azul 2789, solo 1-0, pere próxima à direita via Delta, chama o solo, reconhecendo 2-1 decima 1. Delta 2-1-1, bom serviço. Agora para Mike of Mike, autorizado para Sierra Bravo Victor Romeu. Correção, Sierra November Victor Romeu. A 500 pés, decola da 1-7, curva à direita, segue litoral sul. Transponder 0-1-1-4, frequência do controle 1-2-0 decima 8-0. Sim, mas vou mais confirmar, faz que se encontra. Mike of Mike para acionamento, taxi chame torre em 118.95. O azul 2789 livrou. 18.95. 18.95, azul 4462. Mike of Mike, taxi autorizado, reporte, taxi papá, altimetro 018. Salvador, azul 4462, estabilizado LS. Azul 4462, continua a aproximação, aguardando a autorização de voo. Altimetro 018. Estado no 018, aguarda a autorização, azul 4462. Passe Índia, 3895, 908, 9097. Mike of Mike em grande pista, táxi a baixa altura até a cabeceira 35. Na cabeceira 35 tem livre decolagem, vento 150 graus, 7 nós. Solo Salvador, Oxalé 6355, pushback para dentro, portão 2. Temos aeronave da Gol, taxando para o ponto de espera. Gente, no aguardo, 6355. Quanto 462, tráfego à direita, helicóptero, se afastando, mantendo a linha do litoral, não interfere com a sua aproximação. Enchido o tráfego, azul 4462. Meu Lima Juliette Alfa, solo 1-3, libera a direita via Eco, chama solo, frequência 1-2-1, decima 1. Direita na Eco, 2-1-1, Lima Juliette Alfa, obrigado. Paulo, boa tarde, Alfa Romeo Lima, Juliette Alfa, livrando na Eco. 62, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 7 lojas. Autorizado pouso no 4462. Salvador, boa tarde, voo no 097, ponto espera da 10. Voo no 097, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera do 097. Bota na linha, Molina, Jota. Rochelé 6355, autorizado o feedback finalmente em para táxi. Autorizado para funcionar, chama táxi 63. Litoral Sul, confirme o nome do país. Aqui, sim. 500 pés, nome estimado para pouso? Ah, o Jorge. Autorizado a linha e manter pistão no zero. Ali mantendo no zero, vou no 097. Bravo Lima, deixa sem restrições para dois meu país, o ajuste no 08. Taxi Alfa, repórter antes da Juliet. Alfa, repórter antes da Juliet, azul 4462. Estabilizado em ILS, azul 6908. Informação Sierra, autorização Recife. 195 até já. Saída Puca, número 2 para cópia. Puca, aguardar. Azul 6918, tá no ILS. Azul 6918, continua a aproximação, aguarda no pista livre, altímetro no 018. E de volta aguardando a autorização de pouso, Azul. Hit 9, Oscar Whisky, aguarde número 3 para cópia. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 8 mais. Livre pouso na 2, próximo. Voo no 097, decolar 218, chame controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. Voo no 208, no 097. Desce para o pátio 3. Via Júlia, de pátio 3, posição 4, Romeu, azul 4462. Salve Lima, já te afa na Lima. Subindo para o 300, no 097. É na torre 395, no 0. Torre de Marro Meio Lima Juliette Alfa. Marro Meio Lima Juliette Alfa, autorizado. Lima Mike Quebec, chama na Quebec. Lima Mike Quebec, chama na Quebec. Lima Juliette Alfa. E a 355 com 118 a bordo, alterna Galeão, autonomia 0450. Xané M3, 6355, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via táxi Índia, no ponto de espera Chame Torre em 118.95, ajuste 10.18. Ajuste 10.18, é livre o táxi, ponto de espera da 10. Pesado. Ô, Torre, 4462, Azul. Azul 4462, prossiga. Estamos aqui no pátio 34, o Romeu está ocupado. Gente, siga as instruções do sinalizador. Não tem. Gente, iremos ligar para a infraero. Só um instante. Obrigado. Prezado, cruzamento do ano 735, até a área está. Viu o cruzamento do ano 735, até a área está. Obrigado. Sim, né? Tem frequência livre. Salvador, venceu o gol no 869, informação Sierra, cruzando 270. 869, sem identificação de chegada Gonça, ele se mantém em nível 050. 050, pode voar Gonça? Autorizado, Gonça. Obrigado. Copia, TAN 3235. Gratidão, senhor presidente. TAN 3235, autorizado para Serra Bravo, Charlie e Foxtrot, via Upazulu 10, após conforme rota. Nível 360, saída da El Leda Motiva, após decolagem de curva à direita, transponder 5421. Frequência do controle em 120.80. Ok, boa tarde, autorizado com 15, a Bravo Telecom, nível 360, via Upazulu 10, decola na 10 da El Leda Motiva, aciona 5421, controle do SA em 2080. Contagiamento correto, TAN 3235, chame para feedback acionamento. Tempo acionamento. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 6918, livrão. Azul 6918, taxi via Alfa, reporte antes da Juliet. A reportagem para a Juliet, sozinho. Azul, descente para a Juliet, faz o Alfa, para a Juliet. Azul 4462, a infraero acabou de coordenar uma nova posição no pátio 1. Consegue fazer a curva e prosseguir para o pátio 1? Aqui, gente, taxi via pátio 3, pátio 1 até a posição 03. Pátio 3, 1 até a 03. Ok. Solo Borno 620, portão 5, pushback em acionamento. Gol no 620, aguarde para o feedback. Bora. No 620, copia? Copia, gol 620. Gol no 620, autorizado para aeroporto de Recife via rota do plano. Nível 370, saída Puca Jambu Caju, após decolagem curva esquerda, transponder 5426. Frequência do controle Salvador 120.80. 5 decolar 222, chama o controle Salvador, frequência 120.80. 1208, 6335. Ou 620. Procedimento correto, voo no 620. Para pois, pega acionamento. Gente, aguarde para feedback. Salve, Salvador. Boa tarde, hoje é 63.14. Então, 62 para feedback, acionamento. Hoje é 63.14, aguarde para feedback. Salvador, 63.60, vai ao Leda, ou 63.60. compartilhou a sua Azul 6918. Azul 6918, autorizado táxi via Julius para posição 02. Atente a Embraer da Azul, taxiando para a posição 03. Taxi, comando número 2, posição 2, Azul. 097, chama Centro Recife na frequência 1260. 1260, Gold, 1097. Papa Romeo, Novembro, Oscar Wilson, confirme intenções de voo. Novembro Oscar Whisky, copia? Novembro Oscar Whisky, autorizado sobre voo local, Salvador, Salvador, decola da 17, restrita a 1.000 pés, corredor forte, após decolagem curva à esquerda, transponder 0131, frequência do controle 120.80. Novembro Oscar Whisky, confirme POB. 02, Novembro Oscar Whisky, para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. É uma chamada de... para o gol 1620, para ir para o estacionamento. Olá, meu Novembro Oscar Whisky, estacionamento, chame para o táxi. Oceané 6314, autorizado o feedback acionamento, chame para táxi. Autorizado o feedback acionamento, Oceané 6314. Controle, o gol 69 é número 1? Irmão. Se aceitar cancelamento, essa é a rua Duna, está aqui totalmente visual. Obrigado, direto Duna, 1869. Muito obrigado. 43 por Romeu Lima, torre 18.95. Boa tarde, papai Romeu, Romeu, Romeu Lima. Papai Romeu, Romeu, Romeu Lima, continua a aproximação, aguardando a transição de pouso, altímetro no 018. A intenção é contra visual, circular para 17. Gente, chama para o cancelamento, Romeu, Romeu Lima. Boa tarde, Azul 4206, seguinte na formação Sierra, passo nível 250 para o 150 na máquina. 4206, se a identificação chega da Mari, desse mantém o nível 0620. Funcionou a identificação, deixa para o 060 na Mari, Azul 4206. Paulo Salvador, Chané 6314, pronto pro Chico. Bom no seu táxi, tá com no 59 a bordo, Alvena Salvador, e tá com 3 horas e 1 de autonomia. Chané 6314, atento à aeronave da Gol, no PAD 3. Autorizado táxi para ponto de espera, pista 10 via PAT, táxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1018. Autorizado táxi, atento aeronave da Gol, via Pátio, Índia, Bravo. Chamarão no ponto de espera na 118.95, chame 6314. Solo Gol 620 para o táxi, com 70 a bordo, antena Porta Lisa. Autonomia 3 horas. Só fazemos serra autorizado. Continua a descida 3.000 pés, QNH 1908. Gente, Gol 1620, segue como número 2 para a decolagem. Após a Airbus da Ocean Air taxiando à sua esquerda, via Pátio e Taxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1018. Seguindo a aeronave da Ocean, Pátio Índia, ponto de espera 118.95, Gol 620. 1251, Fernando, 13325, Chané 6355, de mau tempo. 9, prepare para a ida da El, número 2 para a Copa. Pouso autorizado, pistuno 7, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, pouso na 7. Freio aí, está embaixo travado. Confirma? Freio está embaixo travado. Gente. Temos o seu plano, estamos apenas confirmando com o CDC, autorização. Altimento no 0 ou no 8? No 0 ou no 8, no passo na hora. Tá na bata ou não vai baixo isso? Tô na bata hoje. Tá na bata? Tá na bata. A gente tá na ponte de táxi Romeu. Meu carro tá na Romeu, acho. Hoje eu tô Romeu, Romeu com Vita. Tá Romeu, Romeu com Vita, prossiga. Estacionamento na aeroporto. Tá Romeu, Romeu, Romeu com Vita, livre estacionamento, chama para táxi. Corre, Oxené 63, 1-4, pronto. Oxené 63, 1-4, autorizado. Alinhar e decolar, pistola no 0, vento no 5, 0 graus, 7 nós. Autorizado, alinhar e decolar, Oxené 63, 1-4. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, copia? De Itap. Para o 050, voando por Itap, voo 4206. Arbor, transição Elefa, após decolagem curva à direita, transponder 5450, frequência do controle Salvador 120.80. Romeu, Romeu Lima, solo aos 32, qual parte? Próxima direita para a parte, estacionar frequência livre, Romeu Lima. Zero 07, Romeu, Romeu Golf, para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. Rono 620, ponte para a 10, pronto para a decolagem. Rono 620, autorizado a anel e manter pistão no 0. Autorizado a anel e manter pistão no 0, Gol. Rono 620. É, aguarde número 2 para a cópia. Rono 169, copia? Copia, 169. Gol 1169, autorizado para o aeroporto de Guarulhos e a Upper Zulu 10, após conforme rota. Nível 360, saída da El, Leda Motiva. Após decolagem de curva à direita, transponder 5440. Frequência do controle Salvador 120.80. Autorizado, nível 360 Guarulhos, apresura 90, posição 4 na rota. Decola 90, desceu da El, Leda Motiva, curva à direita. 440 e controle 1-2-0-1-8-0. Correto, gol 1169. Para, chame para pushback somente. Chamarei para pushback. 1-4, contato radar, via saída Roma, ao nível 340. Via Roma 340, Xenai 63, 1-4. Avistando, estabilizando agora na final mais um minuto, gol 1869. 1869 com referência consolo, desça para 1-7-0-0-3, aguarde ainda para chamar a torre. Obrigado. Zero, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 9 nós. Autorizado a decolagem, pistão no zero, com 120. Tango Eco Zulu November, quanto cobre? Capitão Eco Zulu November, autorizado para Sierra Bravo, Golf Victor, em rota direta, nível 105. Decola da 17 com curva direita, segue em corredor axé restrito a 1.000 pés. Transponder 5174, frequência do controle Salvador 120.80. Correto, Eco do November, confia em pessoas a bordo? 02 a bordo. Capitão Eco do November para acionamento de taxi semi torre em 118.95. Gol 1169, autorizado acionamento sempre para táxi. Autorizado chama táxi, senhora. 370. Pode vir a pouca de 370, gol no 620. Autorizado, aposta táxi para papá, altímetro no 0 noite. Pós etapa de essa via chegada para 2.000 pés, General no 08, autorizado final e NS X-Ray pista 1-0. Após etapa autorizada descida para 2.000 pés, estado no 08, autorizado NS X-Ray pista 1-0 azul 4206. Solo as 37, direito da via Fox, solo 211. Salibrão 211, dono 89. Tem isso, 835, pushback e adicionamento na 01A. 235, autorizado, push contact. Autorizado, obrigado. Romeu, Romeu, com Vitor, mantém a cabeceira no 7, aguarda a coordenação. Papá Romeu, Romeu, com Vitor, toda essa decolagem pista 1-7, o vento 1-50 graus, 0-7 nada. Vai interceptar a radial 280 e após o localizador, Alfa Tango Sierra. Salvador para o taxi no voo 169, boa noite, 3 a bordo, 4 e 12 até o Mangalhão. 3835, mantém a posição, aguardo nova instrução para iniciar depois. Voo 169, autorizar o táxi Índia, ponte para dono 02, 198, acima 95, negar 0018. Dono 018, entra no táxi, ponte para 295, já entra. 3835, mantém a posição e aguarda a nova instrução para o puxo. Então quem vai aguardar aqui, que estava sem operador de linha? Entra autorizado. Aguardo as 3. Papá Romeu, Romeu Eco Vitor, decolado aos 40, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, com controle Romeu Eco Vitor. Autorizado final ILS X-Ray, pista 10. S2000, autorizado ILS X-Ray, da 10, Alfa Tango Sierra. Controle, Papá Romeu, Romeu Eco Vitor, decolado 17, na sua escuta. Papa Romeu, Romeu Eco Vitor, contato radar, suba via, saída Momo, para o nível 380. Ok, sobe via na saída Momo, deu 380, Romeu Eco Vitor. Disponível, tá? Nosso Juliette após portão 612. Juliette, está avisado com tráfego da companhia após 612, boa noite, 69. Ah, está em contato radar ainda 8 milhas para a posição Coral. Oi, Fred, corrigindo, em regra de voo visual, prossiga visual, corredores Caixa Prego, Veracruz e Interlagos. O Kenegal no 018, Zulu, Juliette Serra, reporte no ponto e deve descer. Gente, desça para 1950 pés, reporte cruzando 3.500 pés, Zulu, Juliette Serra. Sente o gol no 169, mantém o ponto, espera a pista na 0. É uma peça. Sabia. 306, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. Torre Salvador 1895, azul 4206, obrigado. Telema 314, chama centro Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545-2685-8614. 1620, chama centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Recife, 1545-2685, voo 1620, boa tarde. Tá. Torre, voo 1869. Decolado 17. O Zulu Novembro, tá? Prossiga visual, corredor Axé Meu Pés, é com o Zulu Novembro. Visual, Axé Meu Pés, solicita se possível pro direto, senhor, a magnética é a 233. Direto, Governador Valadares, é com o Zulu Novembro. Na, quando estabilizar na proa 233, autorizar a continuar a subida, nível 105. Ok, o Eco Zulu na venda já está mantendo a proa, autorizado 105, proa direta. Alfa Tango Serra passando Duna, complete aproximação, chama a Torre de Salvador em 118, decimal 95. 895, grato, Alfa Tango Serra, bom dia dos pais. Somente, feliz dia dos pais. Salvador, boa tarde, papapá, Alfa Tango Serra, localizador da 10, base pela direita. Confirmado pela direita, 17? Confirmo. Temos ao menos um tráfego aqui para decolagem 17, chama para o cancelamento do plano no externo. Voltará para o cancelamento, Alfa Tango Serra, aproximadamente no externo. É quanto puxo? 405. Papá Romeu, Bravo Serra, Serra, prossiga. Bravo, Papai Romeu Bravo, Serra Serra, confirme o código colocado. Fez dois em condições visuais, de 1.500 metros, ajuste no Salvador 908, reporte farol da barra. Tipo de equipamento e POB? Gente, 500 pés em condições visuais, reporte farol da barra. Papai Romeu Bravo, Serra Serra. Está iniciando a espera. 7, curva na esquerda, vai reportar na vertical da EMAI, a gente espera, Alfa Tancia. Papa Romeu, novembro, as físicas, autorizada a decolagem de pista no 7, o vento no 60 graus, 07 nós. Do 4206, solo, 45, livre à direita, chama solo no 21, decimal 1. Livre à direita, solo no 21, azul, 4206. Oi, autorizou o Alfa Tango Serra se enquadrar na final da NOSET, está ciente do novo Emerald Swiss. Ciente, papai Alfa Tango Serra, autorizado a final da NOSET, agora autorização de pouso. Passará na final da NOSET, Alfa Tango Serra. 206, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, ponto 108. 10-0, bom, ONU 69. 33 a bordo, 13-15, Guarulhos. 3835, autorizado táxi via Índia, ponte para dono 0218, ponto 0018. Ok, ponte para 295, ponto 08, boa. Alfa Tango Serra, está visual com o nome Emerald Swiss. Gente, papá, Alfa Tango Serra, já avistado, vento 160 graus, 0612 de nós, livre pouso, pistão no 7. Livre pouso no 7, Alfa Tango Serra. Papá Romeu, November Osco Whisky, decolado aos 4:30 da presente, autorizado o cruzamento do campo, cabeceira 10, reporta livrando o eixo. Autorizado o cruzamento, reporta livrando o eixo, November Osco Whisky. Eixo da pistão no 0. Está no 028, Oscar Whisky. Só para o Alfa Tango Serra, solo 48, apenas confirmando o parte 5. Autorizado backtrack, no 7, reporta livrando na taxa Romeu. Tudo é de Serra. 28, Oscar Whisky. Ano 20, decimal 8. Papá Romeu, novembro, Oscar Whisky, na escuta. Na escuta, Oscar Whisky. Chama controle, 1208, bom voo. 1208, Oscar Whisky, graças. Voo 1169, livre decolagem pista no 0, vento 170 graus, 089. Pista no 0, agora 1169. Já 3835, observa a rolagem Boeing 737 da Gol, após a linha mantém cabeceira no 0. Após a rolagem são mesmo, a linha mantém, tá 3835, boa tarde. Alterne, 126 decimal 85. Estimativa, 12545, alterno 2085, Romeu Covito. Controle Salvador, Papa Romeu, novembro, Oscar Whisky. Papa Romeo November Oscar Whisky, prossiga visual, corredor forte. Prossegue visual, corredor forte, Oscar Whisky. Eu acho que o Whisky mantém-se afastado hoje de decolagem pista 1 a 0 e forma um Boeing 737-800 decolando. November Oscar Whisky. Visual com o mesmo Oscar Whisky. 249, controle 208, boa. 208, boa. Por gentileza, o serviço médico já chegou e está fazendo atendimento. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Noite, gol 1169, contato radar sua via saída da EL para o nível 360, gol 1169. Via 360, possibilidade de voar direto da EL? Cruzar 2000 pés afirmativo, gol 1169. Cruzar 2000 direto da EL, 1169. Mantenha-se condições visuais 500 pés, reporte se necessitar mais altura, o Bravo Serra Serra. Vai para os 500 pés, senhor, vai reportar para a Bola Nova, setor, o Serra Serra. Portão 4118, para pushback em funcionamento, portão 3. 4118, autorizado, pushback. Puxa, ataque, 4118. Controle, boa tarde, está 3235. 3235, boa tarde. Contato radar, suba via saída da EL para o nível 360. Sobe via 360, 3230, autoriza líder. Somente Dial, TAM 3835. Dial controle, a possibilidade de coordenar a morte para o gol no ano menor. Ativo, aguarde, gol no ano menor. Aguarde. A gentileza também, putando também, morte para. Aguarde. Controle, Salvador, Xenema 210, com a Sierra. Xenema 210, acione identificação, prossiga via, chegada a Mari. Para 2000 pés, o que é legal no 018. Controle Salvador, é o próprio Serra Serra. Serra, o controle. Até terminou sobre voo, sai agora controle de Serra Índia com Índia para Porto Final, já. Gente, reporte visual com local de pouso, Bravo Serra Serra. Vai, retenção Serra Serra. Voo 1169, Zoe Proa de Pubase. Proa de Pubase, grato, 69. 13835, instruções do Centro Recife, manter a saída. Certo. Peço pistão na 7, repassa a cabeceira, pronto. Passa na cabeceira, na 7, pronto, com 2. Está com 112, 2 horas e 50, altera na Galeão, pronto para o táxi. 118, autorizado táxi via Índia, ponte espera dando 02, 198, soma 95, legal no 09. Está dando 09, quanto espera para a 98, soma 95, legal, 419. Salvador, azul 419, quanto espera dando 0? Gente, azul 4118, inicialmente autoriza a linha e mantém. A linha mantém, azul 4119. Autorizar a decolagem em pista 97, Romeu Romeu Golf, o vento 160 graus 079. Livre decolagem 97, Romeu Romeu Golf. Zulu Juliet Serra, prossiga visual pelos corredores, não há tráfego conhecido no setor. Ah, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, decolado ao 58, chama o controle no 208, meu Golf. Controle no 208, Romeu, Romeu, Golf, boa tarde, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolou na 17, vai cumprir o perfil da arma. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar, suba para o nível 200, saí da arma, liberado das restrições da carta, Romeu, Romeu Golf. Contato arma, Romeu, Romeu Golf, autorizado 200. Controle, próximo Serra Serra, na final para pouso. Frequência livre, Bravo Serra Serra. Graça, bom domingo, cara. Bom domingo. Controle, o November 3, que na presente solicita curvas no setor para fim de treinamento. Livre, o November Oxwick. Controle, Salvador, do João Juliette Serra. João Juliette Serra confirmando, a torre autoriza o senhor prosseguir pelo corredor. Axé, inicialmente autorizado continuar 1 a 5 00 pés. Após terá condição de descida para 1000 pés o Zulu Juliette Serra? Assim, senhor. Condições após Tente manter escuta para iniciar a descida. Zulu, Juliette Serra. Está presente, corredor até mantendo 1.20. Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, controle. Presente autorizado direto de China, senhor. Romeu, Romeu Golf. O vento 150 graus 089 informa que manterá a proa até 3 mil pés após curva. Proa só para o rio liberado, autorizado de decolagem, está iniciando em 4198, obrigado. Golf. Neto Manabi para o Romeu, Romeu Golf. Dante 435, chama centro Recife, em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251-3325, tá? 3235. Só informação, o gol é o mesmo destino, confim, que decolou a nossa frente? Negativo, era Guarulhos. Obrigado. Zuluno 0, Cubaga, Zuluno Meia, Belo Horizonte, Mod e Zulu 30, Etid. Nível 340, saída da L, transição módica, curva, primeira curva direita, transponda é 5455. Ponto especializado, passando Campinas, nível 340, saída da L, transição módica, transporta em bloco, uniforme Zulu 1, 0, cuidado, uniforme Zulu 262 azul. Chamode, uniforme Zulu 30. Código 5455, acordo com a sua defesa? 108, é porta puxa, 6909. 608, obrigado. Decolado 01 no controle, no 208. 208, 4118, obrigado, mano. Escrita 100, Romeu Golf. Salvador, boa tarde, azul, 4118. 4118, contato radar, mantendo a estricolagem, mantém até 3000, após precisar continuar na saída da água, subindo para o nível 360, azul 419. 418, já vai cruzando 3000, vai curvar agora então para encaixar na saída da água, alto 360. Obrigado, 4118. Zulu November, tem condições de formar o chamado de pouso em Valadares? Zulu November, 2205, gente. Zulu de Geneve, 210, precisa de um desvio para esquerda, proa 020? Utilizado, Geneve, 210, após voo Duna. Gente, esquerda 020, após Duna, 6210, obrigado. Salvador, boa tarde, tá? 3190, 170, 0150, informação Tango. Boa tarde, 3190, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, QNH 0018. Desce via Mari 1018, 3190, 0050. Valeu.